Meu senhor! Meu senhor Eliseu! Nós estamos perdidos! E agora o que vamos fazer? Estamos cercados por um exército! Não tenha medo, Jesse. Pois aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. Mas, senhor... Jesse, acalme-se. Ó, Senhor Deus, abre os olhos de Jesse para que ele veja... Desaparecerão, pois bem maior é o que está em ti e o que que é por ti. Quem te tocará? Olha lá, o exército do Senhor. Eu não disse que seja assim. Aleluia, glória a Deus. É o exército do Deus vivo. Aleluia.